Alfa Golfo fora do solo, cara. Ciência da Romeo Golfo, rumo uísque, evitando o final 1-0. Aguarde transferência. Rumo uísque, evitando 1-0, Hotel Romeo Golfo. 3606 no solo aos 4-5, direita eco no 21-1. Hotel Romeo Golfo, chame o controle no 20-1. Amaral, controle Golfo. Controle Salvador, Papa Romeo, Hotel Romeo Golfo. Hotel Romeo Golfo, prossiga. Decolou em Yamaha em coordenação com a torre, senhor, instruções. Ok, 500 pés, está autorizado para prosseguir para Monocô. Hotel Romeo Golfo. Livre Monocô, Golfo. Acione o código 0125, Hotel Romeo Golfo. Confirme, senhor. Acione o código 0125, posição normal. Acionado. Está autorizado, Kilo Romeo. Papapá, Zulu, Alfa, Novembro, prossiga. Salvador. Ok, 340 radial a 46 milhas. Tá observando aqui que tá mantendo 4 mil pés, acionado 2 mil. É hora de partir uma torre 1-1-8-9-5. Agora a torre, vou tomar ela. Pelo Romeo Watch, bom dia, ajuste 1012, autorizado voar direto pro cabeceiro no 7. Chame e curta sinal no 7. Opa, dá um direto sinal no 7, mas lá na curta aqui, Romeo. Salvador, muitíssimo bom dia, tá 475, próximo do ponto de espera, pronto. Bom dia, tá 475, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinha e mantenha no zero, tá 375. Correção, 475. Passarei do 2230 no solo 48, direito no 21, décimo 1. 21, obrigado, 2230. Quatro, decolagem autorizada, pista no zero, vento no zero, zero graus, 1-5-9. Livre decolagem, 4-7-1-5. Relativo, modo alfa e o Charlie. Pronto para o lançamento, Lima Kilo X-Ray. Livre o lançamento, Lima Kilo X-Ray, reporte descida. X-ray. boa tarde, voo 2067. Aproxima ponte para Delta Zero, tá pronto. Voo 2067, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha e mantém pista 20 com o 2067. Para a descida, o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, está autorizado a descida. Ponte passando 4 mil pés. E informação, quando tiver 4 mil, do altitude do último PQD. Afirmativo, informaremos. O 4715, decolada 51, no controle Salvador, 120, decimal 8. 308, bom dia, bom serviço. Uma via saída da Arbor 1 para o nível 360. Via Arbor 1, 4795. Há alguma possibilidade para o 4795 voar a posição Arbor ou Elefa? Se cruzar o nível 080, está autorizado Elefa. 47 no 5. 080, Elefa, muito obrigado. Romeu Oscar, no solo ao 52, direito papá, estacionar a frequência livre. Voo 2067, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 00 graus, 159. Desde decolagem, pista no zero, voo 2067. Livre. Dois zero meia sete, decolado ao 53, controle Salvador no 20 decimal 8. Ó, 208, boa tarde, gol 2067. Boa. Controle Salvador, boa tarde, gol 2067. Boa tarde, gol 2067, contato com radar na decolagem, supa, via saída da EL para nível 360. Via da EL para 360, com o 2067. 7 no 5, chame o centro Recife, frequência 128.8, ao TRN 126.0, entre 47 no 5. Confirme por 47 no 5. Sim, frequência 1288, ao TRN 1260, bom dia. 288.260, bom dia. Pronto, siga. Se a gente fez a pré-transformação, poderia a prova de Motiva? Na prova de Motiva, aguarde só a confirmação com o Centro Recife, devido à posição estar no, na área de jurisdição do prova, do meio. Fiquei aguardando o gol 2067. O 2067 está autorizado Motiva, porém, submantém inicialmente o nível 280, aguardando o 360 com o centro Recife. Recife nível 280, na proa de Motiva, o gol 2067, obrigado. Chama o centro Recife, frequência 125.1, ao Fernando 128.8, 2067. Boa tarde. 5-1-268, gol 2067. 1-288, a secundária. 1-287, obrigado, nosso trabalho. 9954, autorizado a alinhar e decolar para o sono zero, vento 090 graus, 159. Alinha para o sono zero, 9954, decolar 206, controle Salvador no 20, décima 8. 208, obrigado, 204. Salvador, boa. Boa. Bom dia, boa 904. 4442. Azul 4442, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Livre, alinhar e manter na 10, azul 4442. Não, grato. Quatro, quatro, quatro, dois, decolagem autorizada, pista no zero, vento no zero, zero graus, no 59. Livre decolagem, sítio das posições, 4442. Boa tarde, é o Gol 1255, vou dar informação a tela. Gol 1255, boa tarde, identifique, chegada bom, desça para 4000 pés, no zero, 12, eu ajuste. Azul 4442, decolado ao 09, controle Salvador no 20.8. 208, bom trabalho. Salvador, cordial, boa tarde. 4442, na sua escuta e perfil. Possibilidade de curvar à direita e voar da Elda presente? 42, contato radar, suba para o nível 320. Oi, estou autorizado, Dael. Dael, grato. Romeu Bravo, Serra Serra, boa tarde, você. Eu venho de Cidreçá, destino agora a Serra de Catania da Areia, mas você vai fazer um problema na Paris, fazendo por deporte, mas pode, demora, Serra Serra, mantenha-se em condições visuais. Vai prosseguir primeiro por Itaparica. Vai manter o litoral ou dá presente já voa, Itaparica? Acho que eu queria fazer o litoral, que é autorizado, e passar pelo litoral sul, e passar pelo litoral norte, depois Serra Rica. Gente, mantenha o litoral e aguarde coordenação com a torre para o cruzamento da final da pista 28. Mantendo na sua escuta, o braço é a Serra. 320, boa tarde, identifique, chegada a mar e desça até o nível de voo 050. Mar 050, boa velocidade de bordo. Autorizado, TAP, é 320. Acione identificação, fui na pura de Mari para estar Mari, reporte no ideal de descida, contato radar, 64 milhas do oeste de Salvador, 6743. Salvador, é o 4442, informa logo após a posição líder, temos umas formações, seria mais conveniente para o senhor um offset à esquerda ou direita da rota? Aguarde uma relação com o Recife para ver aqui uma proa mais adequada para o seu 4442. Obrigado. Voo 9954, chame Recife, frequência 126.85, alterne 2545. Voo 9954. 2685, 2545, voo 9954. Recife autorizou voar direto para a proa de Porto Seguro. Grato. Porto Seguro da presente, senhor. Deixando informações à esquerda. Grato pela coordenação. No 867, decolada Zuno 3, controle Salvador no 20, décima 8. 208, bom final de semana. Controle, boa tarde, eu vou no 867, cruza 1500 na árvore. 867, contato radar, suba para o nível 360, via saída árvore 1. Árvore 1 na 360. Serra, Serra, boa tarde, mantém a linha do litoral. Chame para o cruzamento, sinal 28. Vai para o litoral? Chama na altura de buraquinho para o cruzamento da 28, graças a Deus. O externo e a posição duna, e após enrimar, até o meu golfo. Foi

na terra do vento da 1-0, aguardando a autorização para cruzar. Na presente posição, autorizado cruzamento, braço de serra, ponto médio da pista, agilizando, chame livrando eixo. Agilizando, o braço de serra vai chamar livrando. Panamá 3 no 5, aciona a identificação, desça via chegada man até nível de voo 070. Chame no ponto, chame ponto para da papá, Romeu, Romeu Golf, Kenya Gauna 012. Tá 3605, tá aguardando o helicóptero efetuando o cruzamento do campo. Gente, Brasil Serra Serra, mantém a linha do litoral aguardando transferência, chame na vertical do farol de Itapuã. Tá chamando Itapuã, entendeu? Tá autorizado a 35, o Brasil Serra Serra. Afirma, autorizado, sinal 35. Grato, vai chamar Itapuã. Torre Hotel Romeu Golf, visual QNH, mais autorizado, uma sinal direta. San 3605, decolagem autorizada, pista 10, vento 0,90 graus, 1,59. Recebe decolagem 10, San 3605. Confirma, Hotel Romeu Golf. Sinal em remarque, San. Sim, chame solo controlado, Hotel Romeu Golf, vento no aeródromo 0,90 graus, 1,59. Chamará solo controlado, Golf. O meu Romeu Golf autorizado ingresso disso no 7, chamei alinhado e pronto. Eu chamei a 3 agora. 3-2-0 agora com a torre 1-1-8-9-5, autorizado sinal de nada. 18-9-5, obrigado, boa tarde. Boa. 2-5-5-4-3-6-8, sinal de nada 10. Cinco autorizado sinal de nave, desça para 2500-10, inicie retorno para aproximação. Reporte passando 366 no 255. Reduzindo, chamando 366. Azul 2743 para 4000 pés na prova de ferramenta 368, está autorizado o final R-nave. Reporte estabilizado, iniciando o procedimento. A 4000 na prova de ferramenta 368, está autorizado o procedimento azul 2743. 08, boa. Boa tarde, TAM 3605, passa 1500 na saída da EL. Boa tarde, TAM 3605, contato radar, suba via saída da EL para o nível 320. Via da EL para 320, TAM 3605, quando possibilidade, vou direto da EL. Autorizado da EL. Direto da EL da presente, TAM 3605. 6320, utilizado pouso na pista no 0, vento 090 graus, 1612 de não. Sempre pouso na... 1-0, 1-3, 2-0, 7 agora com Recife, frequência 1-2-8-8, até 2-6-0. 2-8-8, 2-6-0. Campeão Litoral Sul, aqui em Atos Pés, reporte passando no, através do farol da Barra. Bravo, Serra, Serra. Azul 2743, reduza para aproximação, reporte estabilizado, sinal de nave. Reduzido, reporte estabilizado, 2743. Voo 1255, agora com a torre 1-1-8-9-5, um pouco. 295, 255. Romeu Golf, mantenha a cabeceira e aguarde. 2, Oxané 6141, reduza para 2109. 6141, redução 2109. Chegou 1255, final de 9,5, está 1-0. Chegou 1255, continua a aproximação, guardando que você é livre. Guarda. Toma, pai. Autorizado desvios, Xené 6141, proa 240, vai manter essa proa por quantas milhas? 05 milhas, Xené 6141. Gente, após voo e o Serra Vito 368, para final de nave. Autorizado 4 mil pés, ajuste 1012. 4.012 e após desvio CAV 368, acelerando o 4.1. Controle, está 3.605. 3.605, prossiga. Uma formação sobre a posição Leda, após Dael 3.605, vai necessitar voar na Proa de Monte, devido à formação. Sim, está autorizado, são 3.605 após desvios, pro, após Dael, Proa de Monte. Após a Elva, Monte, volta a 3605. 743, estabilizado em RNAV. 743, autorizado final RNAV, agora com a TUI 1895. Sarge Azul 2743, estabilizado em RNAV 10. Oxenem 62-2000, vou encerrar a Vita 368 e desço até o nível 050. Corrija, desço para 5.000 pés, 1.012 aviso. 5.012, vou na Proa 368, Oxenem 0, solo Proa 24, direito no 211. 211, Oliveira, 6320. Romeu Golf decolou os 24, cuja direita corredora chá, sobre o farol, chama o controle em 1208. Sobre o farol 1208, Romeu Golf. 500 pés, autorizado final em nave, reposto estabilizado, com 190 de indicado. Autorizado pouso na pista 0. Livre pouso na 0, Gol 1205. Estabilizado, final em 1405. Ok, reduza para 190 nós, quando estabilizar, reduz para aproximação, 6141. 190, se estabilizar, reduz a aproximação, será 6141. A gente é 6163. Para 5.000 pés, 6315. 6315. A 6315 conforme indicada? 210 nós, 6305. 210, 6305. Oxenem 6226, Serra Vito 366, descendo para 2500 pés. O ajuste de altímetro no 0 no 2. Oxenem 6226. 366, 2500, L12, Oxenem 6226. mil pés, Proa de Serra Vito 368, reduza para 1909, 1.002 ajuste, está autorizado o final do procedimento, agora número 4 na aproximação, 6305. 4.000, Serra Vito 368, reduzindo para 190, 1.41, reduza para aproximação, autorizado o final de nave, agora com a torre 1.895, Xenem 1.41. Reduzindo para aproximação, com a torre agora em 1.895, Xenem 1.41, bom trabalho. Obrigado, bom pouso. Onde é o Romeu? Romeu, meu gol, prossiga. Romeu, gol, mantém 1.000 pés. No corredor cheio, reporte farol da barra. Reporte para a farol da barra, Romeu. São 3.005, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 1288. 251-228, tá? 3.605 na Proa de Monte, velho. 27-43, baixou e travou. Prossiga, prossiga. Não tem um tráfego ali reportando o setor, frequência livre, certo, certo. 4.063. Confirme, 305. 6315. O meu 305 está autorizado no final, o R9. O meu 305. Ajuste 1012, que é ponto estabilizado. Nenê 2026, passando serviço 366, torre agora em 1 no 8, decimal 95. Samara, muito obrigado, uma boa tarde, bom final de semana. Bom mesmo. Torre Salvador, uma boa tarde, o Xané 6226, 3 milhas para o 372, estabilizado. Questionário 6226, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. Você poderia confirmar um vento? Vento 100 graus, 1612 de nós. Obrigado. Agora, Romeu, Romeu, Golfo. Não entendi, confirme? Ok, bom fim, mantendo no meu pé, gente. Azul 2743, o solo foi 311211. 6141, autorizado pouso, o vento na centena ou no 79? Pouso autorizado, Xené 6142. Torre Salvador, muito bom. Boa tarde, ou Xené 6315. Xené 6315, boa tarde, continua para cima, sua guarda não está livre. Salvador, boa tarde, o Xané 6336, posto de espera pronto. Xané 6336, boa tarde, mantenha o posto de espera. Manterá o posto de espera. Bem, 1-4-1, no solo foi 3-1, no direito, 1-2-1-1. Então, 2-1-1, para minha mão, 4-1. Xené 6226, o vento, uma centena, 1-69, livre pouso na pista no zero. Livre pouso no zero para o Xené 6226. Controle, Romeu, Romeu Golfo, está acessado para a rota para Piazza. Confira, senhor. Romeu, Romeu Golfo. Prossiga. Está sobre parede para a proa de da Serra. Gente, repórter Serra. Repórter da Serra. Chanel 6315, autorizado pouso na pista no zero, vento 100 graus, 1,612 de nós. Chanel 6336, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, 6315, salvo foi 34, direito 1211. Eu vou ver o voo que está sobre a casa visual campo. Caminhão, Rio Nuno, 8195. 895. Romeu Golf, sobre a Fiasa, final da sete. Romeu Golf, autorizado pouso na pista 17, vento 090 graus, 159. Romeu Golf, livre pouso no 7. Chanel 6336, autorizado decolagem, no vento 090 graus, 159. Entendeu, livre decolagem, Chanel 6336. Chanel 6336, decolou 36, controle 1208. 208, obrigado, boa próxima. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6336. 6336, suba ao 390, saída da Momo, transição Froti. 390, Momo, Froti. Romeu Golf, solo Force 38, estacionado, frequência livre. Romeu Golf, muito obrigado. 227, identifique, voo de ferramenta 368, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. Siga no meu filho aqui. É, suba 105. É 105 ou 125? Viu 5. Chame a 336, chame o centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 265, 2545, chame a 336. Obrigado, bom final de semana. Torre, boa tarde, passageiro 2230, ponto 0 da 10, tá pronto. 2230, boa tarde, autorizado, alinhar e decolar, sino 0, vento 100 graus, ano 7 nós. A linha decola da 10, passarei 2230.